Rodô, é o Papa Romeu Mike Golf. Mike Sierra Golf para teste de equipamento. Mike Sierra Golf 5. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Trip 5490. Trip 5490, bom dia, guarda de cópia Petrolina. Guardando, provável saída, senhor? Mamo alvo direto. Sete. Torre 1 no 8 decimal 6. 86, 982, bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol 1982. 982 está ciente, a cabeceira no zero deslocada em 1 no 2, 0 metros, 1.200 metros. Ok, estão cientes, estão se prestes a passar o Serra 2366. O 982 reporta é a Victor 372, baixada e travada, visual com cabeceira 1 no 0 deslocada em 1.300 metros. Reporte quando lá? Reporta logo 1982. Apenas para informação, temos homens e máquinas dentro da área restrita. Ok, estão cientes. 35490, cópia. Obrigado, gol no 3, direto, após a decolagem, pistão zero, curva à esquerda. Saída Momo, após Momo, Aldo, direto. Controle 119.35, código transponder 5043. Saída da El, destino a ele, Aldo, no 397, está sob vigilância, cara. Ciente, da El, Marilhão, subindo para 220, gol no 397. 220, confere. Ok, confirmou então a pista 1 no 7. Decola da pista 1 no 7 com curva à esquerda na Momo. Ciente, 1 no 7 com curva à esquerda na Momo. Transição em Alba. Alba. Salvador, ground control, Oscar Sierra Mike, good morning. Good morning, Oscar Sierra Mike, standby copy, flight level 340. Roger, I have all the information progress. I'd like to take off from runway 17 if it's possible. Okay, runway 17. Sierra Mike ready, copy. Sierra Mike ready to copy. Yes sir, go ahead. Okay, clear to Rio de Janeiro, flight level 340 via Apuriski 50. Dial departure, Jeanette transition, after takeoff, runway 17, turn your right, Skak 5025 and departure control 119.35. Upper Risk 5-0, dial departure, DNS transition, after takeoff turn right, or squawk code 5025, and departure control will be 119.35. Okay, way is Upper Risk 5-0, Upper Risk 5-0, count now 118.60 to tax. Roger, thanks. Upper Risk 5-0, thanks, Baron. That's right. Solo Salvador, TAM 3602, autorização 300 Porto Seguro. 300 Porto Seguro será coordenado, mantém escuta guardando cópia. 3602. 5 a bordo, mantendo 500 pés, alisando o litoral. 05 POB, confere. Afirmativo, 05 POB, 500 pés, está na vertical agora do Iguatemi. Copiado para o CAB, prossiga, não há tráfego no setor do conhecimento do controle, reporte visual, local de pouso. 6. Chame agora Recife, 1288, alterno 264. Ataque foi Alfa Juliette, gate 110. Alfa Juliette, gate 110, 982. Recife, 1288, alterno 264. 288, 2645, 1390. Serra Mike, Salvador Tower. Can you confirm your full call sign is Papa Romeo or Papa Tango? Papa Tango, Oscar, Sierra Mike. Roger, clear taxi, altimeter 7015. Report on the taxi, Papa. Roger, I'll do that. Tower, Oscar Sierra Mike, request clearance to get in the runway 17. Clear to land up and maintain, free shield 17, report when you're ready to take off. Roger, clear to line up and maintain runway 17. É o Pat do Graé com 02 a bordo agora no momento. Lado 500 pés, proa do farol de Itapuã, guardião 06. Deixa lá na escola de Itapuã. Controle de Salvador, muito bom dia, vamos dar emergência, informação Quebec. 260, boa, adicione a identificação, prossiga na chegada Mari, desça ao 050, permanece vigilância. 050, identificou na Mari, 260. Cruzado ingresso, gate é o número 4, confirmando, gate número 4. Gate 4, então, com 92. Positivo. Só aí, ó, o guardião 06. Guardião 06, agora na vertical Itapuã. Relativo. Tem condição de dar presente direto do pátio 4? Graé. Primeiro, dá presente direto do pátio. Afirma, autorizado, é porta na final para pouso do pátio Graé, ajuste no 0 no 5, vento no 5, 0 graus com 08 nós. Evite aproximação do eixo no 735, tem um site-eixo agora para decolagem. Vente 06. Oscar Sierra Mike, ready to take off. Oscar Sierra Mike, ready to take off. Only one moment, please. 1 minute. Roger. Report when you're ready. We'll report. Descida autorizada, 1060. 1096, sua identificação. Prossiga na chegada Mari, desça ao 0620. Altímetro no 0 no 5. Permanece vigilância. 060, é, quando possível, voa o CA Victor 366 para o GPS. Então no 0. Copiado, mais próximo será autorizado. do Tower Oscar Sierra Max, ready for takeoff, runway 17. Tango Oscar Sierra Mike clear to take off, runway 17, wind 160 degrees, 08 knots. Roger, we are clear to take off. Sonda o trip 5490, puxe bem estacionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Roger, ataque. Oscar Sierra Mike Airborne at 26, contacting now 119, small 35. Roger, 1935, by now, thanks. Salvador, Japan 3 Control, good morning, Oscar Sierra Mike. Good morning, Papa Tango, Oscar Sierra Mike, radar contact on departure, climbing maintain 340 on the departure. Roger, 340 on the departure. O 1260 foi seguir para o DS ou solicitar a ordinário, confirme. A ILF, João 260, ciente das restrições de pista, sem glide slope e MAPI. Ótimo, prossiga para 2000 pés, com 1015 no ajuste, reporte estabilizado no curso do localizador. 2015, reporte estabilizado no localizador 260. Back acionamento, posição 2, o F6726. Back acionamento, posição 2, o F6726. Tô ligado, reporte para o táxi. Chamará. Para o táxi com 61, a borda alterna Aracaju com 4 horas, o trip 5490. Portado 61 no Aracaju, 4 horas, autorizado para seguir o táxi. Na Taxi Lima, chama a torre 118.6. Na Lima com a torre 18.6, até logo, senhor. Grande Alto, IP5490. E o trip 5490 inicialmente prossegue via Mike e na Quebec manterá a posição, táxi Quebec. É o seguinte, eu já vi aqui, ó. Previsão de espera para decolagem de 10 minutos de cabeceira 107, devido ser com curva esquerda cruzando o campo e temos dois tráfegos em aproximação. Estou ciente, via Mike, e vai manter posição na Quebec, aguardando instruções do trip 5490. Atingiu 060, TAM 3, 1196. Ciado 3196, prossiga para 2500 pés, após ETAP, voe Ser Vitor 366 para o RNAV. Ok, para 2500, após ETAP, voe o Ser Vitor 366, TAM 3, 1196. Tax. Autorizado, vai reportar TAX 3602. Estabilizando o localizador, Golan 260. Fiado, completa o IDS Inglide, chamando Torre Centro 18-6. Sente, completa o IDS Inglide, Torre agora 18-6-260. A gente está mantendo ponto de espera na Quebec. Para o táxi 6726, 132, 132, 1320, alternando aqui, Salvador. Copiado, 132, Salvador com 1320. Autorizado, prosseguiu o táxi, ponto de espera da... Na Taxi Alfa, no ponto de espera da Delta, 118.30, 118.6, corrijo. Alfa, no ponto de espera da Delta, 18.6, obrigado, bom dia, até a próxima. Até mais, um bom voo. Valeu. Ciente das condições, 260. Ciente, Golan 260, tem livre pouso, pistão 0, cabeceira deslocada em 1.200 metros, 1.200 metros, o vento 1.30 graus com 0.8 nós, o ajuste permanece 1.0, 1.5, atente para homens e máquinas dentro da área restrita. Ciente, Golan 260, livre pouso na 1.0. Cabeceira deslocada, 2.60. Eco X-Ray, controle Salvador. Bom dia, aproximando-se de Conde, o contato radar estabelecido, nível 080, altímetro 1015, reporte ideal dirigida. Mike Eco X-Ray. Salvador, Mike Echo X-Ray, radar contact established at 5 miles to Conde position, maintain 080, proceed on VOR heading, maintaining 080, report ready for descent, and squawk ident, Papa Tango Mike Echo X-Ray. VOR heading, contact X-Ray, ready to descent. Clear down to 3,000 feet, altimeter setting 1015. 3,000 feet, 1015, Mike. 490. Comandor, Gol 1983, índice da informação Quebec, autorização 380 para Guarulhos. Nível 380 será coordenado, mantenha escuta aguardando cópia. Escuta. Para o táxi Tuta 3602, 148 a bordo, autonomia de 2 horas e 30, alterna, confim. Copiado 148, 1230, confim, já autorizado táxi, pode esperar táxi via Juliette Alfa na Delta 2188-30. Juliette Alfa na Delta 186, confirma? É isso aí, 186. Valeu, obrigado. Gente, o objeto 672000 ingressa agora via pista e realiza o backtrack agilizando. Reporte pronto. Agilizando, obrigado, chamará. Tem um Airbus Zetan agora na aproximação em Duna. Certo. Lando 160, seu solo foi aos 36, direita 121-9, reporte pista livre. Direita 219, reportar pista livre 260. Passou o Zé, avistou 366, tá 3196, avistando. 3196, complete final, Renan, avistou, Renan 86. 86. Livrando agora, Golão 2.